Rádio Roquete Pinto 94,1 FM. Esta rádio é pública e pertence ao governo do estado do Rio de Janeiro. Seu nome, Roquete Pinto, é uma homenagem à memória dedicada a Roquete Pinto, um dos pioneiros do rádio no Brasil, e tem a finalidade de educar pela sensibilidade e a informação correta e imparcial. Poucas pessoas conhecem a bossa nova como Carlos Alberto Afonso, um professor de literatura dedicado à pesquisa musical. Em sua palavra simples, precisa e clara, mostra e analisa nomes e estilos da bossa nova. Eles têm histórias para contar, com Carlos Alberto Afonso. Às quartas-feiras, às 17 horas. Se ouvir, vai gostar. Realização Rádio Roquete Pinto, 94,1 FM. A Rádio Roquete Pinto, 94,1 FM, possui a mais original e eclética programação do rádio brasileiro. Sem discriminar discos, LPs e CDs, 95% da mesma é de música popular brasileira de todos os tempos e gêneros. Porém, aos sábados, das 2 da manhã às 8 da noite, você tem a mais variada programação de música estrangeira do rádio brasileiro. Sábado é dia de música estrangeira na Rádio Roquete Pinto. Diariamente, das 14 às 15 horas, a Rádio Roquete Pinto traz até você o melhor do choro. Às segundas, quartas e sextas, Lúcia Araújo apresenta Choros, Chorinhos e Chorões. E às terças e quintas, em intercâmbio cultural com a Rádio Câmara FM de Brasília, apresentamos Roda de Choro, com Rui Godinho. Saudade boa de sentir. Lembranças musicais para os jovens maiores de 50 anos. Produção e apresentação, Osmar Frazão. Saudade boa de sentir. O programa de hoje apresenta dois bons cantores que marcaram suas presenças na música popular brasileira. Dois estilos marcantes que a partir de agora se apresentam em nosso programa. Me refiro a Nora Ney e Jorge Goulart. Nora Ney abre o programa cantando de Antônio Almeida e João de Barro o samba Felicidade, uma gravação do ano de 1953. A seguir, Jorge Goulart canta de Benedito Lacerda e Aldo Cabral Paciência, Coração. Este samba foi a primeira gravação em disco do cantor Jorge Goulart. Reparem que nesta gravação o cantor espelhou-se em Nelson Gonçalves, que por sua vez espelhava-se também no cantor Orlando Silva. Vamos ouvi-los. Para que tanta ambição, tanta vaidade? Procurar uma estrela perdida. Quase sempre o que nos dá felicidade são as coisas mais simples da vida. Felicidade é uma casinha simplesinha, com gerânios em flor na janela, uma rede de malha branquinha, e nós dois a sonhar dentro dela. Ai, ai, ai, isto é tão pouco, minha nega. Ai, ai, ai, mas pra mim chega. ai, ai, ai. Isto é tão pouco, minha neta, ai, ai, ai. Mas pra mim chega. Tanta ambição, tanta vaidade, procurar uma estrela perdida, o avicento que nos dá felicidade, são as coisas mais simples da vida. Felicidade é uma casinha simplesinha, com gerânios em flor na janela, uma rede de malha branquinha, e nós dois a sonhar dentro dela. Ai, ai, ai, isto é tão pouco, minha neta. Ai, ai, ai, mas pra mim chega. Ai, ai, ai, isto é tão pouco, minha neta. Ai, ai, ai, pra mim chega. Paciência, coração, mas eu não posso te atender. Não, ela não merece ser perdida. Será que não tens força de vontade para esquecer esta amizade entre o meu capricho e o teu grande castigo? Coração, a razão está comigo. O que ela nos fez não tem qualificativo. Hoje somos três a sofrer por motivo. Há casos que têm o perdão na própria sina, há outros, porém, em que a moral predomina. Este é o nosso caso que nos faz estar sofrendo. Portanto, coração, eu não te atendo. Hoje somos três a sofrer por motivo. Há casos que têm o perdão na própria sina, há outros, porém, em que a moral predomina. Este é o nosso caso que nos faz estar sofrendo. Portanto, coração, eu não te atendo. Paciência, coração, mas eu não posso te atender. Não, ela não merece ter perdão. Será que não tens força de vontade para esquecer esta amizade entre o meu capricho e o teu grande castigo? Coração, a razão está comigo. Escrevam para nós. Saudade Boa de Sentir, @ 94fm.rj.gov.br. Saudade Boa de Sentir, arroba 94fm.rj.gov.br. Bar da Noite é de Haroldo Barbosa e Bidu Reis. Este samba registra um dos maiores sucessos da cantora Nora Ney, hoje aqui lembrada ao lado de Jorge Goulart, que em seguida apresenta A Volta, de Benedito Lacerda e Aldo Cabral, ainda sobre a influência vocal de Nelson Gonçalves. É uma gravação do mês de fevereiro do ano de 1945. Ah, saudade boa de sentir. Garçom, apague esta luz, que eu quero ficar sozinha. Garçom, me deixe comigo, que a mágoa que eu tenho é minha. Quantos estão pelas mesas, bebendo tristezas, querendo ocultar que se afoga no copo, renasce na alma, desponta no olhar. Garçom, se o telefone bater, e se for pra mim? Garçom, repita pra ele, que eu sou mais feliz assim. Você sabe bem que é mentira, mentira noturna de bar. Bar tristonho, sindicato de sócios da mesma dor. Bar que é o refúgio barato dos fracassados do amor. E se for pra mim, garçom, repita pra ele que eu sou mais feliz assim. Você sabe bem que é mentira, mentira noturna de bar. Bar tristonho, sindicato sócios da mesma dor. Bar que é o refúgio barato dos fracassados do amor. Completo e triste, dentro da minha existência, 300 e tantos dias, entre preces e agonias, que eu sofri na tua ausência. Mariposa da vaidade, nas luzes da liberdade, outro prazer procuraste. E hoje a dor que te castiga volta essa lâmpada antiga do coração que apagaste. Só guardei como esperança o momento da vingança, quando quando voltasse daqui. Mas leio no teu semblante que já sofreste bastante, muito mais do que eu sofri. Humilhada e arrependida na ironia desta vida, tu hoje estás na berlinda. Mas o que eu sinto não digo, prefiro guardar comigo, só porque te amo ainda. Da vaidade, nas luzes da liberdade, outro prazer procuraste. E hoje a dor que te castiga, volta essa lâmpada antiga do coração e apagaste. Estão ouvindo a rádio Roquete Pinto, FM 94,1. O professor Roquete Pinto jamais será esquecido na história do Brasil, pelo muito que fez, pois serviu exclusivamente aos valores espirituais em que acreditou desde sua juventude. Vocês estão ouvindo o programa Saudade Boa de Sentir, produzido e apresentado por esse amigo de vocês, Osmar Frazão, hoje focalizando dois cantores, Noranei e Jorge Goulart. Norival Reis e Arnaldo Moreira compuseram em 1955 o samba Quatro Motivos. Noranei gravou e vocês irão ouvir. Logo a seguir, Jorge Goulart canta de Aldo Cabral e Cícero Nunes Nem Tudo É Possível. Vamos ouvi-los. Tem quatro estações o ano, quatro fases tem a lua. Também por quatro motivos eu já não devo ser tua. Quatro vezes foste embora sem ouvir as minhas queixas. Vais fazer o mesmo agora, e eu nem sei por que me deixas. Quatro vezes vi o pranto pelo meu rosto correr. Quatro vezes eu garanto que não volto a te querer. Quatro vezes te asseguro que não vou te procurar. Mas quatro vezes eu juro que eu vou viver a chorar. Vezes vi o pranto pelo meu rosto correr. Quatro vezes eu garanto que não volto a te querer. Quatro vezes te assisto. juro que não vou te procurar. Mas quatro vezes eu juro que eu vou viver a chorar. Tudo neste mundo é possível, mas seja lá por que for, tudo pode se esquecer, menos um grande amor. Sim, é concebível, tudo neste mundo é possível, mas seja lá por que for, tudo pode se esquecer, menos um grande amor. Para quem perde algo de muita estimação, quer do presente ou de eras bem remotas, o sofrimento cria resignação. Porque a vida é de vitórias e derrotas, por mais humana ou por mais irreprimível, e dentro da alma se sustenta alguma dor. Para esquecê-lo uma vontade é bem possível, só não é possível se esquecer um grande amor. Tudo neste mundo é possível, mas seja lá por que for, tudo pode se esquecer, menos um grande amor. A perdoar os derrotados a mentir, que o que perderam era inútil, foi pro lixo, e logo esquecem, mas é bom não confundir. E o esquecimento é diferente de capricho, o esquecimento é invariável no seu nível, e o capricho é consequência de um rancor. Mas mesmo assim tudo esquecer é bem possível, só não é possível se esquecer um grande amor. Escreva para nós, saudade boa de sentir, arroba 94FM, ponto, RJ, ponto, gov, ponto, BR. Fácil, não é verdade? Saudade boa de sentir, arroba 94FM, ponto, RJ, ponto, gov, ponto, BR. Nora Ney canta do flautista e chefe de orquestra Nicolino Coppia, o Copinha, já falecido, em parceria com Júlio César, o samba canção Deixa-me. A seguir, Jorge Goulart apresenta o bonito samba exaltação de Ari Barroso, intitulado Mês de Maria. Samba nostálgico, religioso até. Quem o acompanha é a grande orquestra de Radamés Inácio, no ano de 1957. A saudade boa de sentir. Thank you. tanto. Tem mais em querer-me assim. Teus carinhos são espinhos a me ferir. Já não existe nada teu dentro de mim. Que me deixe como de corpo e alma. Há muito te a tradição, mês de Maria, coroação, banda de música no fim, leilão. No jardim, os namorados namorando fazem voltas, a meninada em revoada espera a queda do na residência, Dona Vicência encerra a festa com banquete. Ai, ai, esse Brasil vai se acabando. rádio brasileiro teve uma das mais bonitas vozes na rádio novela. Chamava-se Celso Guimarães. Foi ele quem primeiro falou ao microfone da nossa co-irmã Rádio Nacional no mês de setembro do ano de 1936, colocando-a no ar. Foi ator, jornalista e também com algumas inserções na música popular brasileira, como por exemplo esse samba que Nora Ney vai cantar, intitulado Sem Ninguém. Em seguida, Jorge Goulart apresenta seu grande sucesso do ano de 1957, o samba-canção de João de Barro e Alcir Pires Vermelho, Laura. Essa composição foi feita com a intenção deliberada de sê-la com o mesmo título do filme da Century Fox, 1944, Laura, com Jenny Tierney e Dana Andrews, nos papéis principais. Vamos ouvi-los. Eu vivo só, sem ninguém. Eu tô vivendo tão só. Ninguém me diz que me quer bem, nem mentiras me diz. Ai, ai, de quem? Como de mim? Ninguém nunca teve dó. Eu envelheço assim, tão infeliz. Pra repartir a velhice, eu procuro a mim mesmo enganar, repetindo sempre a mesma tolice, meu amor. Vai chegar vivendo assim, sem ninguém. O que me resta é sonhar que a vida então é muito mais que uma doce ilusão. Sonho, eu vou enchendo o coração. Sem ninguém pra repartir a velhice, eu procuro a mim mesma enganar, repetindo sempre a mesma tolice, meu amor vai chegar. Criança, Laura, nos cabelos uma flor. Como é grande o amor. Depois o adeus, o lenço, a estrada à distância, o asfalto, a noite, o bar, as taças de dor. Vale sempre em flor. Oh, Laura, pede o teu sorriso. Oh, Laura, pede o nosso amor. Sempre em flor, Laura, quer de o teu sorriso. Oh, Laura, quer de o nosso amor. Nora Ney apresenta de João de Barro samba Duas Lacraias, com acompanhamento de Vero e sua orquestra. Vero era pseudônimo do maestro Radamés Nhátaly, para homenagear sua mulher, Vera Nhátaly. Em seguida, Jorge Goulart canta de João de Barro e Alberto Ribeiro, Falua. Para quem não sabe, Falua é um tipo de embarcação à vela. É uma gravação do ano de 1951, tendo a cobertura vocal dos trios Madrigal e Melodia. Ah, saudade boa de sentir. Nós somos duas lacraias. Você não presta nem eu. Você traiu friamente aquele amor que era meu. Depois foi embora sorrindo, zombando do meu desgosto, sem olhar a minha mágoa, nem as rugas do meu rosto. Mas se um dia a sorte ingrata amargurar sua vida e você voltar chorando, me pedindo uma cabelos, pois sempre fui sua amiga, sincera e cheia de zelo. E quando você tranquilo, sem saber o que perdeu, adormecerei meus braços, pensando que o mundo é seu. Eu lhe darei um desgosto mil vezes maior que o meu. Nós somos duas lacraias, você não presta, nem eu. Partiram, teus sonhos fugiram, não podem voltar. E tu que enfrentavas sozinha a fúria marinha de mil vendavais, hoje te acaso bela gravação de Nora Ney. Trata-se de Onde Anda Você, de Antônio Maria e Reinaldo Dias Leme, conhecido e admirado locutor de rádio de seu tempo. A gravação é do ano de 1953. Logo depois, Jorge Goulart apresenta do jornalista e poeta Antônio Maria, Fulana de Tal. Vamos ouvi-los. Esta noite comprida, onde anda você? Neste instante da vida, onde anda você? Por que você não vê meu peito que nesta hora perdida eu queria você? Uma taça desprezada, quis ter tudo e não fui nada. Ninguém é mais triste do que eu. Quis ter tudo e não fui nada. Ninguém é mais triste do que verdade, vai zombar desse pobre de mim. Não diga fulana de tal que eu vou mal. Não diga fulana de tal que me viu. Não diga que eu estava sofrendo. Não diga que eu estava bebendo. Não diga que sentiu, que descobriu em meu olhar cansaço, desventura, vontade de chorar. É muito importante esconder que eu estava abandonado. É muito importante dizer que havia um amor a meu lado. Se ela souber da verdade, vai zombar desse pobre de mim. Não diga fulana de tal que eu vou mal. Noranei chamava-se, na realidade, Iracema de Souza Ferreira. E Jorge Goulart chama-se Jorge Neves Bastos. Começou carreira no teatro, cantando. Quem colocou o Goulart em seu nome artístico foi a atriz, hoje saudosa, Heloísa Helena, em função do famoso elixir que naquele tempo fazia enorme propaganda no rádio. Elixir de Inhame Goulart. Encerrando o programa de hoje, Noranei canta de Antônio Maria e Fernando Lobo o clássico Ninguém Me Ama. A seguir, Jorge Goulart apresenta de Castor Vargas e Aldo Cabral, Feliz Ilusão. Vamos ouvi-los. Passa e eu sem ninguém, e quem me abraça não me quer ter. Cansaço da vida, cansaço de mim, velhice chegando e eu chegando ao fim. Cansaço da vida, cansaço de mim, velhice chegando e eu chegando ao fim. Ninguém me ama, ninguém me apenas querendo zombar do sonhador. Mas seja verdade ou não, peço a Deus que me conserve nesta feliz ilusão. Não sei se me tens amor, ou tu estás apenas querendo zombar do sonhador. Mas seja verdade ou não, peço a Deus que me conserve nesta feliz ilusão. Depois de ter teu amor no meu coração, não quero sofrer a menor desilusão. Pois com franqueza eu preciso entre nós a ilusão dessa incerteza, a um desengano atroz. Não, não, não sei se me tens amor, estás apenas querendo zombar, sonhador. Mas seja verdade ou não, peço a Deus que me conserve nesta feliz ilusão. Não quero sofrer a menor desilusão, pois com franqueza eu prefiro entre nós a ilusão dessa incerteza a um desengano atroz. Não, não, não sei se me tens amor ou se estás apenas querendo zombar, sonhador. Ah, chegamos ao final do programa de hoje. Hoje quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco até agora. E também ao nosso operador, Eduardo Madeira, pelo seu belo trabalho. Nós convidamos a todos para uma próxima audição. E aqui termina Saudade Boa de Sentir. Lembranças musicais para os jovens maiores de 50 anos. Produção e apresentação, Osmar Frazão.